Thank you.

acabamos de escutar neste nota 7, Get Happy, na interpretação ao acordeão de Vladimir Danilin. Escutemos agora mais dois temas antes das minhas despedidas. Two for the Road e Fly Me to the Moon. São mais dois temas que escutamos deste acordeonista, Vladimir Danilin, ao qual hoje dedicamos os 30 minutos do nosso Nota 7. Se é amante de outros géneros instrumentais, então pode ficar tranquilo, porque a partir da próxima semana vamos trazer algo diferente que nem sequer inclui o acordeão. Mas hoje, tal como ontem, vamos dedicar 30 minutos do nosso programa a um instrumento que, por primazia e quase com uma volta de pã, é um instrumento para música instrumental, para solo, não para acorde. E então, daí surgir este momento dedicado também ao acordeão, um instrumento surgido em França e que depois também veio parar cá a Portugal, mas que acabou por se espalhar para todo o mundo. E sem mais delongas, Two for the Road e Fly Me to the Moon, ao acordeão com Vladimir Danilin. Thank you. Thank you. Acho que chega o momento de finalizar mais uma edição do Nota 7. 30 minutos passam muito depressa. Mas no próximo sábado eu cá estarei de volta para lhe trazer a terceira edição deste nosso espaço radiofónico. E nessa altura, vamos dedicar-nos às marimbas. vamos trazer até si música tocada num instrumento muito curioso. Vou também trazer-lhe alguma história sobre ele. Deixo-lhe então o desafio de no próximo sábado se juntar a mim e a todos nós para a terceira edição do Nota 7 ao som da marimba. Até lá, tenha a continuação de um resto de domingo. Boa semana e até ao próximo sábado.